Irmãos, eu separei quatro temas para compartilhar com vocês nesta noite a respeito de Israel. Eu quero rapidamente compartilhar algumas lições que Deus foi nos dando nesta viagem. Primeiro, a terra de Israel é a terra prometida. Há uma terra prometida, irmão. Diga comigo, irmão, há uma terra, diga, há uma terra prometida por Deus para mim. Essa é uma verdade que a Bíblia ensina. Há uma terra. Se tem lições maravilhosas do Velho Testamento, essa é uma delas. Há uma terra prometida por Deus para mim. Deus prometeu uma terra. Para o povo de Israel, a terra prometida é aquela terra. E não apenas um espaço de solo, mas uma infinidade de bênçãos, de conquistas, de realizações de Deus para as nossas vidas. Nenhum outro lugar da terra foi chamado desta forma, como terra prometida. Só Israel. Lá em Gênesis capítulo 12, acompanhe na sua Bíblia, versos 1, 2 e 3... Gênesis 12, 1, 2 e 3, nós lemos assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós já estudamos aqui que Deus é multioperacional. Ele nunca vai nos dar uma bênção só para nos abençoar. Ele sempre vai nos dar uma bênção para que nós sejamos uma bênção para inúmeras outras pessoas. É um segredo para você orar a Deus. Se você está orando a Deus e pedindo alguma coisa, coloca diante de Deus o propósito daquilo, segundo o caráter de Deus. Deus sempre vai te dar algo para você ser bênção na vida de muitos outros. Deus está prometendo a Abraão uma terra e vai dar uma terra a ele, mas ele diz assim: eu vou dar a vocês essa terra porque eu vou fazer de vocês uma nação maravilhosa que vai abençoar todas as famílias da terra. Em Êxodo, abra comigo em Êxodo capítulo 6, Êxodo 6, capítulo 6, versos 2 ao verso 8, falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou Jeová. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Jeová, não lhes fui conhecido. Estabeleci o meu pacto com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, tenho visto, ouvido o gemer dos filhos de Israel, aos quais os egípcios vêm escravizando, e lembrei-me do meu pacto. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou Jeová, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou Jeová vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, e vou-la darei por herança. Eu sou Jeová. Deus promete uma terra ao seu povo, porque esse lugar representa o livramento do Egito. Eu vou dar a vocês um lugar em que vocês serão livres. Deus tem uma promessa de uma terra, irmão, para cada um de nós. E como nós vivemos, às vezes, tão oprimidos por tantas coisas que está expresso aqui dessa forma. As cargas dos egípcios, eu vos livrarei da sua servidão. Quantas cargas, quantos pesos nós carregamos nessa vida, e Deus tem uma promessa: eu vou te levar para uma terra prometida, filho. Eu vou te livrar dessas cargas. Eu vos introduzirei na terra. Deus, na sua palavra, nos ensina essa lição. Ele tem uma terra prometida para cada um de nós. Lá em Levítico, abra comigo no livro de Levítico, capítulo 20, versos 22 em diante, diz assim: guardareis, pois, todos os meus estatutos e todos os meus preceitos, e os cumprireis, a fim de que a terra para a qual eu vos levo, para nela morardes, não vos vomite. Esse é um dos versículos violentos da Bíblia. Tem muita gente que vive vomitado da terra. Aonde vai trabalhar, nada dá certo. Aonde forma uma família, nada dá certo. Aonde empreende algo, nada dá certo. A vida é uma angústia da terra vomitando aquela pessoa. E esse versículo diz claramente: filhos, guardem meus estatutos. Porque se vocês guardarem os meus estatutos, vocês não vão experimentar isso aqui, a terra vomitar vocês. Pelo contrário, vocês prosperarão na terra que eu tenho prometido a vocês. Verso 23 diz: e não andareis nos costumes dos povos que eu expulso de diante de vós, porque eles fizeram todas estas coisas e eu os abominei. Mas a vós vos tenho dito: herdareis a sua terra, e eu vou-la darei para possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. O que os irmãos disseram aqui é real. Nós andamos no meio do deserto, nós andamos em lugares que era puro pântano, malária, doença, e que ninguém queria morar lá, e Deus levou o povo para aquela terra, transformou aquela terra, e onde era pântano tem hoje cidades maravilhosas, onde era deserto tem plantação que a gente não dá conta de entender como brota no meio do deserto. Até no meio das pedras nasce e floresce vida. Deus faz isso com cada um de nós, irmãos. Deus tem algo para gerar na nossa vida. Deus tem uma terra em que as coisas florescem. Deus tem isso para mim e para você. E Ele diz: não andem segundo os costumes dos povos. Andem segundo os meus mandamentos, porque eu vos darei essa terra. E é uma terra que mana leite e mel. Impressionante que nós vemos lá as cabras e nós nos impressionamos como que eles criam as cabras no meio do deserto e são rebanhos que geram leite em abundância na terra de Israel. Comemos e vimos lá as tâmaras. Pé de tâmara dá igual pé de goiaba na roça, dá igual pé de coco na Bahia. Em todo lugar você encontra pés de tâmaras. E é uma fruta doce, rica, que derrama de mel doce, delicioso, nutriente, perfeito para o nosso corpo. E Deus fez aquilo e está lá no deserto e floresce. E todos têm aquilo e comem de leite, bebem de leite e comem de mel nas tâmaras, de uma forma milagrosa. Quanta gente vive ao nosso redor num verdadeiro deserto, e a terra nunca dá nada, nunca prospera, a vida nunca prospera, tudo é muito oprimido, tudo é muito difícil, a vida inteira tudo é muito difícil, a culpa é o governo, a culpa é o país, a culpa é porque eu não tive chance. Não, irmão, a culpa é porque a terra vai vomitando todo aquele que não anda nos preceitos do Senhor. Mas aquele que segue o Senhor tem uma terra prometida, que vai ter pedra, areia, sol, sequidão, mas Deus transforma tudo de uma forma maravilhosa. Em Isaías, Lemos Levítico. Primeiro ponto, a terra de Israel é a terra prometida. Diga para o seu irmão, Deus tem uma terra prometida para você. Irmão, não tome isso como uma palavra de ânimo. Não tome isso como uma palavra motivacional. Nem faz parte da minha natureza. É, motivacional, isso, irmão, creio. Tome isso como uma palavra de esclarecimento. Meu Deus, tem uma terra prometida para mim. Segundo, a terra prometida é uma terra de milagres. Aos olhos dos homens, Israel é uma terra completamente sem valor. Irmão, você só vê deserto. Não tem ouro, não tem minerais, não tem petróleo. Tem um único rio, fininho, pequenininho, o Rio Jordão. Não tem nada naquela terra que possa dizer assim, isso tem muito valor. Só há uma coisa, sobre aquela terra, você vê milagres após milagres o tempo inteiro. Por isso o diabo luta tanto para destruir aquela terra, porque é uma terra onde o tesouro não é o ouro, nem o mineral, nem o petróleo. O tesouro são os milagres de Deus sobre a terra. Assim é minha vida e sua vida, irmão. Nós não precisamos correr atrás de grandes estruturas de vida. Nós só precisamos ser alguém que o tempo todo vive de milagres. Como Deus fez? Não sei, Deus fez. Como é que você conseguiu? Não sei, Deus fez. Mas gente, eu luto a vida inteira, eu tento, o outro ali já... Não sei, Deus fez. A terra prometida é uma terra de milagres. E é exatamente por isso, porque a terra não tem nada que Deus pode fazer milagres. Quantas vezes a gente olha para a nossa vida e fala assim, meu Deus, que terrível, que deserto, não tem nada, não consigo, não posso. E a gente quer mudar essa circunstância. Mas nós podemos encarar de outra forma. Senhor, que coisa maravilhosa. Eu estou no deserto, no aperto, vazio, não tenho, não consigo, não tem nem força. Está tudo zerado, Senhor. Está o ambiente propício para o Senhor fazer milagres. Não temos nada, não é possível nada nessa terra, é puro deserto. Mas Deus tem ali um ambiente propício para fazer seus milagres. Nós, com, às vezes, o cheque especial, nós eliminamos o ambiente propício para o milagre. Resolvemos com a nossa força. Com uma palavra, com uma atitude, com uma decisão, com uma mudança de rumo, nós queremos sair fora desse ambiente que não tem nada. Meu Deus, tem nada aqui, tem valor nenhum. Mas Deus nos quer nesses ambientes. Que a gente olha e fala assim, sem chance. Impossível. Mas esse é o ambiente propício para Deus ser soberano e operar milagres. Lá em Êxodo, capítulo 3, nós lemos assim os versos 15, 16 a 18. E Deus disse mais a Moisés, Êxodo 3, 15 a 18. Assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu-me, dizendo, certamente vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. E tenho dito, far-vos-ei subir da aflição do Egito, para a terra do Cananeu, do Eteu, do Emorreu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e ireis, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis, o Senhor, o Deus dos Hebreus, encontrou-nos. Agora, pois, deixe-nos ir, caminho de 3 dias, para o deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. A terra que Deus tem prometida para cada um de nós é uma terra de milagres. Não peça ao Senhor para te dar uma terra igual os povos à volta. Sabe o que é, Deus? Eu queria tudo prontinho, o carro direitinho no lugar, na garagem, os móveis no lugarzinho, tudo, tudo assim, podia assim de uma hora para outra acontecer tudo. Não. Senhor, eu estou olhando para um deserto, mas o Senhor tem uma terra prometida para mim. E nessa terra, quando eu pisar meus pés nela, eu verei milagres do Senhor. E eu entro por esse caminho pela adoração. Quanta gente quer buscar esse caminho pela súplica. Meu Deus, me dá. Pela campanha, estou fazendo 21 dias, estou fazendo campanha, Deus tem que me dar, tem que me dar, tem que me dar. E na verdade o Senhor está dizendo assim, filho, sabe como é que você entra por esse caminho? 3 dias no deserto, adorando ao Senhor. Esse era o projeto de Deus, que o povo passasse 3 dias no deserto, adorando ao Senhor. E entrariam na terra prometida. Mas o povo resolveu viver reclamando, murmurando, tentando alternativas, tentando se livrar do deserto, lembrando o tempo inteiro, lá no Egito não era assim, no Egito tinha tudo, no Egito era bom, no Egito, ah, meu Deus, 40 anos murmurando. Deus não tem isso para mim nem para você. A terra que Deus tem para mim e para você é uma terra de milagres, e eu entro nela pela adoração. Cultuar o Senhor, descansar no Senhor.